Solta o play, DJ. Down, down, down. 目の前を通り過ぎるだけの日を Down, down, down. 変えてゆけ想像の今へ。 Sejam bem-vindos a mais uma Projeto X Playlist. Aê, que beleza. Aê, aê, aê, mais uma playlist. É nóis, Cid. Sim, e dessa vez a gente está inaugurando outra série, que agora é coisas que a gente gosta muito, que são músicas de dorama. Doramas. Adoro dorama. Como diria a galera aqui internamente, mais uma do Japãozinho. Japãozinho. E não só os doramas são legais, como as músicas são legais. Bom, então, para começar o programa de hoje, vamos falar dessa música que abriu a playlist e que vocês ainda estão escutando. E que foi? Como Morinoshi Kaisen, do Arashi. Eu odeio Arashi. Sim. Porra. Mas assim, Arashi, ele tem um monte de músicas legais. Eu tenho que falar, na boa. Vou comentar aqui, até falando do podcast que a gente gravou antes. O Arashi não tem a música ruim, o problema são os fãs. Deixem de ser chatos os fãs de Arashi. Esse é um detalhe. É, o problema é assim, dá pra montar uma playlist inteira só com músicas do Arashi que tocam em doramas, na boa. Viu? Mas essa música aqui que tocou é de um dorama chamado Utanonisan. É bem obscuro, vou dizer a verdade, mas eu gosto muito da música. A historinha é bem interessante, na verdade, né? Fala assim de um músico roqueiro frustrado. Olha a história, panda. Aí ele foi expulso da banda dele, rompeu com a namorada. Ele saiu da banda e viu a banda virar um sucesso. Ele, o único trabalho que ele consegue é sendo como aquele cantor de programas infantis. Porra. Beleza, cara. Tipo Barney da vida. Amo você. Aí você pega o líder do Arashi, o Satoshi Ono, né? Uhum. Ele naquela ideia. Caraca. Mesmo assim, essa música eu acho muito animada, muito boa. Ainda mais pra Arashi, eu curti pra caramba. Por isso que eu ponho ela aqui em destaque pra abrir o podcast. Apesar de todos os problemas do Arashi, né? Chamado Bruce. Pois é. Bom, mas vamos começar então de vez agora a nossa playlist, né, o Panda? Oh, yeah. Vamos lá, começando a sua escolha. O que, que você botou aí, o Panda? Eu botei como primeira música de minha escolha a música do primeiro dorama que eu assisti, que é a música Konayuki, do Remi Yoromen, do dorama Ichiritoro no Namida, ou Um Litro de Lágrimas. Já tô chorando, já. Cara, que dorama pesadíssimo. Cara, é muito bom, é muito pesadíssimo. Puta vida. Muito bom. É pesado mesmo. É a história, pra quem não sabe, é a história de uma menina que tem uma doença degenerativa que não tem cura. Sim. E aí você imagina aí a linha que se segue depois aí. Mas é muito bom. A música é bem legalzinha. Naquele ritmo mais calminho e tal. Ele tem o ritmo do dorama. E ele é bem bacana. A música, eu gosto muito do Remi Yoromen, das músicas dele. E do dorama em si. Apesar de chorar pra cacete. Mas enfim. Caramba. Mesmo assim, é recomendadíssimo esse dorama. Sim, assistam. E essa música é muito marcante. Bom, Konayuki do Remi Yoromen. Então, escutem aí. Oh 君を見つけたよ。 A música da playlist que eu escolhi é de uma música chamada Ichibuto Zenbu, do BZ. BZ, BZ é muito bom, é uma banda antiga até. É muito animada também as músicas do BZ. Sim. Só que assim, essa música aqui, ela vem de um dorama chamado Buzzer Beat. Buzzer Beat, pra quem não conhece, é um dorama sobre um jogador de basquete. E é estrelado pelo ator que você gosta, o Panda, Yamashita Tomohisa. Yamashita Tomohisa, Yamapin. E aí ele faz aquele jogador de basquete que ele era muito bom no colégio, só que ele se profissionalizou e se torna um jogador frustrado. E aí, ele acaba tendo uma espécie de caso romântico, assim, né? Com uma aluna de música também, que é frustrada e mediana. Olha aí. Só que aí, pra chegar nesse romance, tem todo um polígono amoroso, mó bizarro. O cara era noivo de uma garota, né? Só que aí ela acabou ficando com um novo jogador e astro do time de basquete, contratado. Deu um chifre nele. Porra! E o treinador do cara, ele se apaixonou por essa garota, a protagonista, né? A música. Uhum. Então imagina a história. Caraca. Que maneiro. Porra, eu não tinha visto esse dorama, eu vou ver agora, por causa do Yamapin. Eu gosto dos doramas dele. Eu gostei pra caramba, ainda mais porque tem esporte, que eu gosto de esporte. Eu não sou uma beat do Yamapin, mas eu gosto dos doramas que ele faz. É, mesmo assim, eu recomendo pra caramba esse dorama, eu acho bem legal. E a música também, né? Porra, BZ. Porra, não tem como como não falar, né? Enfim, né, galera? Ichibuto Zenbu, do BZ. Escutem aí. Sube te escanda, sube. Bom, para a próxima música aqui, eu trouxe uma música de um dorama que é mais ou menos, mas... Mais ou menos, mais ou menos. Mas é até engraçadinho, viu? Tem lá seus problemas, muitos homens sem camisa aparecendo, mas... Eu já vi um pedaço dele, esse dorama. Mas a música é bem legal, que é a Okaeri, da Ayaka. Que puta, a Ayaka é foda, né? E o dorama é o Zetai Kareshi. Sim, é bem legal. Bem legal. O Zetai Kareshi é um dorama assim, é de uma menina que, tipo, a vida amorosa dela não é, digamos assim, muito boa. Não consegue um namorado. Então, o que ela faz? Ela compra um namorado, um androide. Sim, ela compra. Sim, ela compra um androide de uma empresa que, tipo, é o namorado perfeito. Ela desperta ele com beijo e, tipo, ele vai se adaptar a todos os gostos dela. Cara, é bizarro o ator que faz o robô lá, ele sem camisa direto no dorama, isso é meio incômodo, assim. Depois virou um triângulo amoroso, porque tem um carinha que gosta dela e tal, e ela não sabe. O dorama é legalzinho, assista por conta e risco. Dá pra dar umas boas risadas. Dá, mas a música, o Kaeri, ela tem um ritmo bem legalzinho, bem empolgante, assim. Cara, a Ayaka é sensacional. Eu gosto da voz dela, o tom da voz dela nas músicas, mas ela cantora sensacional. Bom, então Okaeri da Ayaka. Escutem aí. Escutem aí. Okaeri sweet home, kaeru basho ye, ai wo arigato wo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh A música aqui que a gente vai tocar é o Aitakute Ima, da Missia. E essa música aqui vem de um dorama que eu acho muito interessante. Um dorama chamado Jin. Sim, o nome dele é Jin. Eu já mostrei isso pro Jin, mas olha, Jin, tem um dorama com seu nome. Maneiro. E a ideia é a seguinte, ele fala de um cara, um neurocirurgião, Minakata Jin. Só que aí um dia ele tava ali dentro do hospital, parece um cara assim, um paciente. Ele tava desacordado, ele acordou de repente, ele era um cara suspeito, enfaixado, ele lutou contra esse cara, ele desmaiou. E quando ele acordou, ele tava no período Edo. Como assim? Sim, ele foi transportado até o passado. Assim, ele não sabia se ele tava mesmo sonhando, se tava mesmo, foi mesmo transportado e tal. De repente ele consegue tomar consciência, realmente eu tô no passado, meu Deus do céu, posso morrer, caramba, nessa época. Mas assim, ele usa todo o conhecimento moderno dele, né, de medicina pra salvar muitas pessoas também. Apesar que ele fica naquele dilema, né? Caraca. De que assim, eu posso modificar o futuro se eu apresentar esse conhecimento moderno que as pessoas não deveriam apresentar. E aí ele fica, exato, muito naquela coisa assim, né, de que eu salvo as pessoas como médico e tal, ou comprometo todo um futuro, uma sociedade que pode desabar. Ele fica nessa. E é interessante que depois ele abandona tudo e fica, apresenta mesmo conhecimento de medicina e tal, e vai salvando e vai melhorando ainda mais as pessoas, ganhando esperança. Muito bom. Tem duas partes, eu só vi a primeira parte até o momento, mas eu recomendo pra caramba. É um dorama muito bom, sim, bem épico, realmente foi uma surpresa, acho que no Japão, só elogia pra caramba a ele, ó. E é o seguinte, a música também é bem dramática, eu curto pra caramba, tem que escutar. A música é bem legal. Sim, bom galera, então ó, Aitakute Ima, da Missia, escutem aí. Agora eu venho trazer outra música de outro dorama pesado, Stay With Me, a Maneca Ouro, do dorama Tayo no Uta, que é protagonizado também pela Erika Sawajira, a protagonista de Chiritoro Namida, né? Ah, certo. E pra variar, ela tem aquela doença do sol, sabe, a XP. Ah, tá, já sei. Ela tem vulnerabilidade no sol, então ela não pode sair de dia, a vida dela é noturna, os pais dela têm que adaptar o comércio deles pro período noturno pra poder cuidar dela e tudo mais. Os pais têm um restaurante que serve jantar e tal, e ela ajuda nesse restaurante e tal. O dorama, ele não tem a mesma, vamos falar, qualidade, assim, do Litro de Lágrimas, porque o ator que ficou de protagonista, ele é meio fraquinho. Eu não gosto muito dele. Caramba, hein, que triste. É, aí não saiu tudo aquilo, mas é bem legal, é um dorama bem legal de assistir. O final eu deixo pra vocês verem aí, mas... É, enfim, ela tem uma doença do sol, e aí vocês já sabem mais ou menos o que leva aí a sempre essas histórias malditas que fazem a gente chorar. Tem jeito. Mas enfim, é bem legal. E a música, que é Stay With Me, ela é bem calminha, é uma meio baladinha, né, com violão e tudo mais. E é bem legal. Fiquem aí com Stay With Me, a Maneca Ouro, muito bom. Sim, escutem aí. Afureta na. A próxima música que eu queria apresentar é o Yasashiku Naritai, da Kazuyoshi Saito. A música também é bem dramática, bem legal, cara, mas ele vem de um dorama excelente, chamado Kazeifu no Mita. Caraca. Excelente mesmo. Eu digo assim, ó, ele é um dorama de 2011 e já digo, ó, o último episódio dele teve 40% da audiência. Caraca. De TVs ligadas. Caraca. Pra você ver como essa coisa é uma ótima surpresa. Ela foi crescendo assim, a gente tinha em média de 20%, foi chegando na reta final, chegando a 30%, no último episódio foi 40%. Isso numa época moderna, isso aí é um absurdo de audiência. Exato, toma isso, Globo. Mas essa aqui, ela tem a Nanako Matsushima, que é uma atriz que eu adoro. Porra, muito boa. É muito boa. E a história praticamente fala assim, ela fala de um cara, né, que ela tem 4 filhos e a mulher dele morreu faz 1 mês e meio. Tá quase chegando naquela época de 49 dias, né, que tem na costumes religiosos japoneses. Isso. E é o seguinte, pra lidar com as tarefas do dia, né, ele, só os filhos estavam dando o suficiente também, ele tava muito atarefado com o trabalho, ele acaba contratando via uma agência uma governanta pra cuidar da casa. A Nanako Matsushima. E é o seguinte, o problema assim é que tem toda uma coisa sombria, né, por trás dessa casa, porque as crianças, elas não sabem que a mãe, na verdade, ela se suicidou, porque ela descobriu que o cara, né, o marido, ela ia separar dela pra ficar com a amante, que é a colega de trabalho. Só que é o seguinte, a mulher morreu, o cara também perdeu a amante, porque não vai ficar com aquela situação, e aí fica com as crianças, assim, com aquela cara, de que ele é um pai, mas ele realmente ele tá fugindo demais da responsabilidade de ser pai. Até porque ele foi pai muito cedo também. Ele só queria viver a vida, né? E é o seguinte, o pai perdendo a confiança dos filhos, os filhos rebelando cada um, mas depois cada um volta, né? Todo mundo junta e o mais importante junto é a família. Ele, cara, entende que é um pai, ele tem que cortar com o pai perante essas crianças, mesmo sendo o total responsável, aprende a ter mais responsabilidade e tal, e a governança ajuda a lidar toda com essa situação. Só que tem um detalhe, a governanta, ela é praticamente um robô, porque ela nunca sorri, ela obedece ordens e ela tem toda uma coisa sombria também do passado dela, por isso que ela, caraca, ela não sorri. Eu digo, cada episódio é uma surpresa, é muito bom, eu recomendo pra caramba, você fica emocionado a ponto de quase chorar com algumas situações ali, criancinhas pequenininhas lidando. E não tô, eu digo que tem 40% de audiência nessa porra no último episódio. Caraca, mas é uma carga dramática bem pesada, então. Ganhou um monte de prêmios. Assistam e escutem essa música também, que ela representa uma boa carga dramática aqui nesse dorama. Eu digo. Eu vou assistir. Sim, é recomendadíssimo. Então, ó, galera, ó, Yasashiku Naritai, escutem aí. Shine there. ぎを回して世界百周僕らで回そう待ってておくれ Próxima música minha agora, que eu vou apresentar, é de uma banda, assim, que eu amo de paixão desde meus 10 anos de idade, sei lá, por aí. Que é a música Amagasa, da banda Tóquio, do dorama Yasuko Token. Porra, eu não tenho palavras pra descrever Tóquio, velho. Eu não tenho. A banda é, então. A banda é incrível. Amagasa é uma música muito boa. E o dorama também, Yasuko Token, é muito bom. Ela conta a história de dois irmãos, né? Sim. Oki Kenji e da sua irmãzinha Oki Yasuko. Que, assim, eles são órfãos, né? Na verdade, ela é a irmã mais nova e ele é um ex-líder de gangue de motos. Só que ele larga a gangue pra cuidar da irmãzinha quando os pais deles falecem num acidente de carro. Daí, tipo, ele larga a gangue e vira um mangaká. Sim, mas não mangaká assim de shonen, de porrada, nada. Não, é um mangaká de shoujo, cara. É de shoujo. E, tipo, ele vira mangaká de shoujo pra sustentar ela e pra cuidar dela. Só que ele é um irmão super protetor. E ela tá num período de adolescência que ela quer arrumar um namoradinho e tudo mais. Só que com um irmão praga desse, ela não consegue, porque ele bota todo mundo pra correr. Cara, é muito engraçado esse dorama, cara. É muito legal. Até que ela encontra um carinha e tal, e depois vai desenrolando a irmã do carinha também, que tem uma história antiga. Era ela líder de gangue também. É, a irmã do carinha, que a Yasuko gosta também, era líder de gangue de moto, só que hoje também ela é uma florista. Cara. E toda fofinha e tudo mais. É fofinha entre aspas, né? Mas é muito legal o protagonista que faz o Oki Kenji é o baterista da banda, né, do Tóquio. Sim, é o Masahiro Matsuoka. Masahiro Matsuoka, isso mesmo. Cara, é muito engraçado esse dorama e a música é muito boa. Inclusive o clipe dessa música, a Magaça, é muito bonitinho. Cara, nesse dorama, toda vez que toca essa música, eu falo assim, ih, começou a pancadaria. Vai começar a pancadaria. É verdade, sempre que toca a música vai rolar uma porradaria. Cara, é mó legal essa música. E o Oki Kenji batendo em todo mundo. Eu recomendo muito esse dorama, é bem engraçado, é bem legal. E a música também é muito animada. É bem empolgante. Muito empolgante, cara. Bom, enfim, né, galera? Amagasa, né? Tokyo, né? Escutem aí. Escutem aí. Mate, hana o kikaze na yo. Koyoi wa ame da ro. Kasa kurai, tabusate yuke. しなよ雨音はどこにぶつかり肌になるのか緑ノイズに言葉を失うど五感を枯らすなそれだけ頼ればいいからお前の目が濡れて蛍っている時はいつも運命のせいにして怠けてるんだ使い果たす Uma música, é uma música que eu adoro pra caramba e eu choro litros toda vez que eu escuto e vejo o dorama também. Quem não, né? A música é o Kiseki, do Green, e toca no dorama Hooks. Quem não viu Hooks, assista, vai ver agora, porque essa coisa é extremamente motivacional. Muito, muito. Total. Principalmente pra quem gosta de beisebol, cara. É um dorama, assim, incrível. Ele lida com duas coisas que eu adoro. O esporte e a ideia do professor também. São exato. Duas coisas que acontecem ao mesmo tempo que são muito legais. O dorama, ela fala basicamente de alunos de colégio, né, que eles amavam beisebol, mas aconteceu um erro no passado, que eles se meteram em uma briga violenta, que eles foram punidos severamente pela federação, né? Praticamente meio ano sem poder disputar nenhuma partida de beisebol. Por causa disso, eles se tornaram delinquentes, perderam a confiança de todo mundo, perderam o respeito de todos os adultos e qualquer um que antes podia admirar eles, agora falam assim, são delinquentes, são casos perdidos, por isso eles também perderam a dignidade de todo mundo. E por isso eles acabaram então se tornando delinquentes. Então, que se dane o beisebol, vou me tornar mal, eu sou um caso perdido, é isso que eu sou, pronto, um caso perdido. E aí surge um professor na escola que dá total confiança neles, dá palavras de encorajamento. Ele fala assim: não, disputem o beisebol, vocês amam o beisebol, as pessoas têm que confiar em você e eu sou o primeiro a confiar em você. O professor ele tem que confiar nos alunos e eu estarei aqui pra todos os problemas, podem confiar em mim. E ele tá toda a prova assim, batem nele, metem em situação de problemas incríveis, ele tá ali, sou eu o culpado, sou eu o responsável, podem punir a mim, mas não esses alunos, não, não, não, eles não têm esses problemas. Cara, é muito bom, é muito, é realmente emocionante. Impressionante, chegam umas horas que você chora mesmo. O professor, é sensacional. Nossa, toda vez que eu vou escutar essa música, cara, eu vou me lembrar desse dorama, eu vou parar, eu vou refletir, fico praticamente chorando, porque é tão legal, tão sensacional. E eu adorei esse dorama, eu que adoro essas coisas de professores ou de esportes. Porra, é um prato cheio. E assim, é tão motivacional, você tem que assistir. Você tá em baixo astral, vai assistir. Você vai aprender alguma lição, né, nessa vida. Vai, vai, com porra, certeza. Porra, na boa. Então, ó, vai ver Hooks e vai escutar essa música. Inclusive, Green, não tem nem o que falar, né, cara? Eles têm várias músicas legais. São muito boas, é. Tem uma, inclusive, que eu gosto muito também deles, que é Meet, que, cara, é uma música muito legal. E tem outras aí, tem uma que foi estragada, a Yoengako. O Negão Kawaii? não vamos falar nisso. Bom, galera, enfim, né? Escutem então Kiss aqui do Green, né? Então, ó, vamos lá, galera, então, escutem aí. Escutem aí. Escutem aí. Fechar agora, eu venho com a música do dorama que eu mais gosto aqui em Cid. Nossa, você já falou, é... Já falei aqui no podcast de dorama, o dorama é proposal da Isakusen Operation Love, e a música Chisana Koinota, do Mongol 800, né? Eu não sei pronunciar essa porra. Eu não sei como pronuncia em japonês, pô. É, que beleza. Mas, cara, é uma música muito boa. O Dorama, eu gosto muito do Dorama, né? Eu não vou comentar muito dele, porque já falei no podcast Dorama, mas é basicamente mais uma com Yamapin, Yamashita Tomohisa, em que ele tá indo pro casamento da melhor amiga dele, mas que, na verdade, é a menina que ele sempre amou. É mais um afetado pela friendzone, né? Pra variar. Não só ele foi afetado pela friendzone, ele deixou ficar na friendzone. Ele deixou, ele ficou. Ele se afetou e ficou. É. Aí eu tenho um pouco de dó dele, porque a Kay também, ela dava as dicas, mas é aquela que, tipo, a mulher que eu gosto de você também, mas eu não vou jogar na sua cara. Você vai ter que adivinhar que eu gosto de você. É tipo assim, olha aqui, otário, eu tô aqui, porra. Porra, mas enfim. Mas essa música é muito legal, e sempre que eu escuto essa música, dá vontade de correr. Porque, porra, essa música sempre toca no momento que ele tá correndo, de alguma maneira, ele começa a correr e toca essa música. Então, sempre que eu escuto essa música, dá vontade de correr. É uma música que eu tenho que escutar muito na esteira. Pra ver se empolga um pouco na hora de correr. É. Que é difícil. Essa música parece que tem uma urgência, né? É, exatamente. Cara, eu já escutei outras músicas do Bongo 800 e são muito legais também. Mas a Tsanakoi no Ota tem esse sentimento especial por ela. Por causa do dorama. Que é o meu dorama favorito. É, eu já até surgiu a frase no podcast lá, da merda, né? Sim. Mas enfim, fiquem aí com Tsanakoi no Ota, cara, é muito bom. Sim, terminando essa playlist, então, falou e escute aí. Falou, galera. Oh,